Se por um lado o desenvolvimento, né, capitalista da agricultura leva ao esgotamento do solo, né, a realidade é essa, por mais que você possa ter experiências sustentáveis, o legado do desenvolvimento da agricultura capitalista no Brasil é de 150, 160 milhões de hectares de terras degradadas. Por outro lado, você tem uma experiência dos povos indígenas que gerou fertilidade, né, que ampliou a capacidade de produzir. Então, se você plantar hoje, vai estar muito melhor do que quando começou a utilizar aquela área. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Futuros imaginários. Um laboratório de ideias radicais. Esse é um trecho do discurso do João Goulart na Central do Brasil, às vésperas do golpe de 64. Havia então um grande desejo de futuro para o Brasil, e esse futuro passava pelas reformas de base. Hoje, com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também sou o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. As reformas prometiam democratizar o Brasil, o desenvolvimento com justiça social e a melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. A ditadura empresarial militar, apoiada pelos Estados Unidos, abortou esse futuro. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e, ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. E por que a gente está trazendo esse tema para esse episódio? Na questão agrária, a concentração fundiária se manteve intocada em uma das faces mais cruéis da nossa desigualdade. Concentração absurda não é apenas um dado estatístico, ela é a raiz da desigualdade, bloqueando qualquer chance real de justiça social e soberania alimentar. No episódio 4 de Futuros Imaginários, a gente recebeu a Séries do MST para falar sobre segurança alimentar, agroecologia. Se você não escutou, volta lá para conhecer. Mas como esse assunto é vasto e fundamental para pensar um futuro soberano para o Brasil, a gente começa nossa segunda temporada ainda conversando sobre esse tema. E a gente convidou Gabriel Colombo. Ele é engenheiro agrônomo, militante do PCBR, servidor do INCRA e foi candidato a governador ao estado de São Paulo nas eleições de 2022. Gabriel, meu camarada, tudo certo? Um prazer te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Juliano, eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação poder falar sobre esse tema, né, que permeia aí toda a minha formação e também atuação política. E gostei muito da proposta também, né, tanto de fazer uma análise dura e crua aí da realidade capitalista, mas ao mesmo tempo, né, não deixar de imaginar um outro futuro que podemos construir, né? Isso é fundamental não aceitar, né, como dado, como natural, essa realidade que foi construída historicamente. Né? Gabriel, para a gente começar, queria te perguntar como é que essa experiência da alimentação, do acesso à comida, que é algo tão fundamental para a vida, está estruturado hoje no Brasil e no mundo? Penso que eu tenho um primeiro ponto, assim, antes da alimentação, que é a produção dos alimentos, né? Que quando a gente vai pensar nesse aspecto, né, a utilização da terra, né, que seria essa base para a produção de alimentos, ela não é voltada ou pensada ou planejada, né, no sentido de o que precisamos produzir, né, como vamos produzir, mas sim no sentido de o que paga mais, né, qual plantio que eu vou cultivar, que animal eu vou criar aqui na terra que tem um bom pagamento, ou outros aspectos que são complementares a ele, que tem um incentivo para que isso seja plantado. E aí entra também o papel das grandes empresas que vão ter aí seus pacotes tecnológicos, né, desde a semente, do adubo que vai ser utilizado, do agrotóxico e, né, a demonstração da possibilidade de compra. Então, isso tudo a gente chama, né, do pacote tecnológico, que vai ser oferecido como a possibilidade daquilo que vai ser plantado na terra. E é daí que vai ser disponibilizado alguns tipos de alimentos. Mas não é pensado sob uma outra perspectiva da demanda e da necessidade da população ou social, no sentido, pensando no Brasil, por exemplo, temos 210 milhões de habitantes, como utilizar o nosso território, né, para alimentar com qualidade 210 milhões de pessoas. Né? Não falta terra no Brasil, né? Não falta tecnologia para que isso seja produzido. Né? Só que não é essa dinâmica de funcionamento. É, né, muito mais de como, né, vão ser remunerados, né, quanto vai ganhar, né, quem está plantando, e as empresas que possuem a tecnologia que permite hoje o cultivo de alimentos, isso na parte da produção, né, e outra na parte do processamento desses alimentos, que aí tem um outro aspecto também, né, da dificuldade que a gente tem hoje do acesso à alimentação, né, saudável, que é um tema que acredito vamos desenvolver aqui hoje também. Então, essencialmente, né, o nosso panorama alimentar, que mais geral, assim, né, que a gente tem a produção, né, de alimentos e o uso da terra de uma maneira geral voltado para o lucro, né, para o quanto que paga, o que rende mais, e não para atender fins, né, como a alimentação, né, que seria algo crucial, fundamental, né, se a gente for pensar em termos, né, de estarmos aí no século XXI e ter passado, pessoas passando fome, é algo absurdo, assim, né, que é uma necessidade biológica das mais básicas, né, e é isso, assim como, né, a gente tem condição de garantir moradia para todo mundo e tem muita gente sem moradia, sem teto, a gente teria condições de alimentar todas as pessoas com muita qualidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas as pessoas passam fome porque a lógica que predomina é a do ganho, é a do lucro, né, é a do capital, né, é a do dinheiro, e não as necessidades, né, humanas. Né? E quais são os efeitos concretos desse processo, Gabriel? Como é que está a situação hoje da segurança alimentar? Seja no Brasil, seja no mundo, como é que essa dinâmica impacta na vida das pessoas? O Brasil tem um quadro, né, de ter uma elevada insegurança alimentar. Né? Ela é pautada em três níveis, sobretudo. Né? E o que o Brasil teve de propaganda mais recente, inclusive do governo Lula, é o Brasil sair do mapa da fome. Né? Isso implica que menos de 2,5% da população, né, está abaixo, né, de uma linha de renda que garantiria um acesso, né, à alimentação cotidiana. Né? No entanto, a gente ainda tem 35 milhões de pessoas, né, em estado de insegurança alimentar grave ou moderada. No caso da insegurança alimentar grave, é que a pessoa não consegue ter acesso a todos os nutrientes, né, para se alimentar adequadamente. Na moderada, a pessoa tem que fazer trocas, né? Isso é muito comum para boa parte da classe trabalhadora no Brasil, né, de alimentos para poder chegar até o final do mês se alimentando. Então é muito comum a gente falar, está no fim do mês, não dá para comprar o que eu quero, né, para poder me alimentar. Isso nem no sentido, né? Esse o que eu quero não é nem no sentido de um gosto luxuoso, digamos, né? Mas de algo básico, de garantir ali um bom equilíbrio de carboidrato, proteína, gordura, de fibras, né? E todas as refeições. Então, aquilo de você ter que equilibrar, e geralmente nesse equilíbrio, aquilo que é mais barato para uma diversidade de incentivos fiscais, disponibilidade de mercado, aderir a diversos ultraprocessados, né? Também implica, do ponto de vista de trabalho, né? E de duplas ou triplas jornadas, também um cuidado maior com a alimentação, né? Porque esse serviço ele não tornou-se algo socialmente distribuído, né? Então, ao mesmo tempo que eu trabalho, também tenho que cuidar, né, domesticamente, né, então, ou no ambiente familiar ou individualmente, da alimentação, do trabalho com alimentação, assim como o trabalho com cuidado, né, doméstico em várias outras áreas. Gabriel, quem produz os alimentos que a gente consome hoje no Brasil? Essa é uma questão bem polêmica, Juliano, porque, assim, de fato, tem uma perspectiva, né, do ponto de vista da esquerda, que sempre surge um debate que 70% dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar brasileira. Eu vou numa linha de que isso não é uma verdade, né, que é um dado que é muito bom no ponto de vista de uma propaganda, de uma agitação, mas ele não encontra factualidade, né, seja com os censos, e aí a gente pode pegar em termos de porcentagem de produção, né, por quantidade produzida, em termos de nutrientes, em termos de valor produzido. Então, você pode categorizar nessas três linhas, né? Tem até um artigo, né, de um professor da Esalq, que é professor da Unicamp também da parte de alimentação e estatística, que ele faz essa demonstração, né, que esse dado ele surge meio como uma propaganda do governo, lá nos anos 2010, não lembro exatamente em qual ano, mas, né, por aquela década, e que isso começa a ser divulgado com áreas de verdade, mas sem ter nenhuma fundamentação. Então ele pega, né, todos esses dados, cruza, e para alguns alimentos isso é verdade, né? Salvo engano é para mandioca e para o feijão, mas para nenhum outro isso entraria nessa faixa dos 70%. Né? Mas a agricultura familiar não quer dizer que ela não seja importante, né? Na produção dos alimentos, na produção de hortifruti, na produção de arroz, né? Só que isso também falseia em outra medida de entender o quanto, né, a agricultura, né, que nós chamamos de agronegócio, a agricultura, né, capitalista, ela dominou, né, a produção, né, tanto a terra, né, como a dinâmica de produção de alimentos no Brasil, né? Então, esse que é o padrão, assim, né, que predomina. Então, são as grandes e médias propriedades, né, com níveis de tecnologia e mais esse campo de pacote tecnológico, que dominam a produção agropecuária brasileira, né? Ao mesmo tempo, você tem como uma importância gigantesca nessa agricultura familiar no ponto de vista de trabalho, né, da diversificação dessa alimentação, porque o que predomina, né, do ponto de vista de tendência hegemônica, né, daquela principal que vai tomando conta, é essa produção em larga escala, né, de uma produção que a gente chama de commodities, né, que são aquelas mercadorias que têm um baixíssimo valor agregado, né, e são produzidas em amplíssima escala, que reproduz a dinâmica do que era o Brasil colônia, né, que dominam o território brasileiro em quantidade, né, que é a soja, né, que é o milho, que é o algodão, a cana-de-açúcar, né, e aí na importância do solo, né, mas não é para produção de alimentos, né, assim como o algodão também não é, mas a produção de eucalipto, né, para madeira, celulose, etc., que dominam, né, a paisagem brasileira, e algumas outras, né, culturas com uma dimensão também importante, como os citros, o café, né, que também vão tendo algumas importâncias regionalizadas. Mas tem fatos assim, né, que esse crescimento e expansão, né, dessas culturas que atendem pacotes tecnológicos, são sobretudo voltados para exportação, e aqui é um ponto crucial para entender essa produção de alimentos brasileira, que como ela também, nessa dinâmica de que é o pacote tecnológico ofertado, é aquilo que dá mais lucro, né, as terras no Brasil. A gente pode até entrar num ponto de comentar sobre isso, que eu acho que é fundamental, né, que dá essa base que permite o desenvolvimento desse tipo de agricultura que obedece à lógica do lucro, né, e do Brasil ser um primário exportador, né, reproduzindo uma economia que vem desde o tempo colonial, tem um fundamento da forma como a terra no Brasil é ocupada e dominada. Né? Cresce sobre áreas de plantio de arroz, de feijão. Então a soja, a gente pega os últimos 30 anos, tem um crescimento absurdo, enquanto você tem um declínio gigantesco de áreas de produção que compõem, né, tanto que o que é o PF do brasileiro, né, que é o importante na mesa do brasileiro, assim, isso do sul, né, é ao norte, né, dominando em todas as regiões, é o arroz com feijão. Então o Brasil tem cada vez mais reduzindo, né, essa produção. E isso para nem entrar em culturas que vão dar uma biodiversidade alimentar, né, do ponto de vista de frutíferas, de hortaliças, de legumes, mas de pegar dos grãos mesmo, né, de culturas principais. Então, tanto que o que a gente vai deparar? Todo mundo vai entender isso, vai se recordar que nos últimos anos você tem uma oscilação, uma inflação de preços de arroz e feijão sempre constante, assim. Então, esse impacto ele é gritante. E aí tem um impacto na própria demanda. Né? Tem pesquisas que já demonstram que o brasileiro reduziu o consumo de arroz e feijão, enquanto aumenta o consumo de ultraprocessados. Tem regiões, sobretudo nas grandes regiões metropolitanas. A gente pode pegar a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, que são 20 milhões de habitantes, metade da população do estado de São Paulo, quase 10% da população brasileira. Você tem regiões, bairros que você não tem nada de área verde, nada de produção de alimento in natura, não chega nada. Se você quiser consumir, você vai ter que andar muitos quilômetros da sua casa para poder acessar um alimento in natura. O que você tem acessível direto são alimentos ultraprocessados. Né? Então, tem se desenvolvido e falado, e me parece um conceito adequado, de deserto alimentar. Que é isso, você pode até querer, pô, vou lá. Não, bacana, vi aqui o Guia Alimentar Brasileiro, estou ouvindo Futuros Imaginários, li algumas recomendações aí de melhoria da nutrição, vou lá, mas não consigo. É isso, contando dentro de um quadro, né, de que esses bairros geralmente são bairros de trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam um período de transporte absurdo para chegar no seu local de trabalho, vivem em condições de trabalho super explorado, etc. Então, assim, a condição de preparo dessa comida também, ou de acessar ela, né, já preparada, né, não tem renda suficiente para isso. Então, você entra em diversas outras contradições também da sociedade capitalista que impedem, né, essa condição de ter, né, o acesso à produção de alimentos. Enquanto a gente tem toda a condição tecnológica de garantir alimentação de qualidade para todas as pessoas, né? E isso seria algo que, a meu ver, né, e a gente vai falar, bom, vamos deixar isso para a parte do futuro depois, né? Mas é isso, a gente não tem essa garantia, tem todas essas dificuldades. Gabriel, como é que a gente pode desmontar essa publicidade que passa ali na novela, no comercial da novela, que o agro é tudo, o agro é pop, né? E, na verdade, o agronegócio ele é um processo de destruição, de produção de desertos alimentares, como você falou, de destruição da natureza, de comunidades tradicionais. Como é que a gente desmonta esse discurso da publicidade tão presente na vida dos brasileiros? Bom, tem um primeiro momento que isso é ficar, né, cai numa linha de que só existe isso como possibilidade. Você pode usar esse argumento para, né, justificar qualquer atrocidade, né, como se fosse a única possibilidade existente. O crescimento o desenvolvimento do agronegócio e ganho de importância está par e passo, né, anda ali lado a lado com a desindustrialização brasileira também. Né? Então, assim, você vai retirando alternativas e colocando essa como a única possibilidade. Mas acho que tem diversos elementos que podem ser colocados aí. O primeiro deles é quem ganha com isso, né, do agro, dessa produção do agro. Quão isso é distribuído, quão isso é concentrado. Né? A que custo, né, se dá esse ganho do ponto de vista ambiental, social, de trabalho. Né? As condições de trabalho na agricultura são uma das piores condições de trabalho, né, no país, por exemplo. Incentivo e desoneração que isso ocorre, né, que é a custa de toda a população, via Estado também. Né, tem algo absurdo que estimula essa desindustrialização, por exemplo, que está diretamente vinculado à produção primária, né, seja a mineração, seja a agricultura, que é a Lei Kandir, por exemplo. Né, que ela se coloca no âmbito de que, se eu produzo soja, exporto ela em grão, eu não pago nada de imposto. Se é transformada em óleo, qualquer processamento que ela tenha, aí ela já paga imposto, né, de circulação de mercadorias e serviços. Vale o mesmo para minério de ferro, por exemplo. Então, exportação bruta, esse é um estímulo direto à exportação bruta, o atendimento interesse que não são os interesses brasileiros. Né? diversos, né, a questão dos alimentos, né, as isenções fiscais que existem, né, para os ultraprocessados, enquanto você tem uma dificuldade de preços no ponto de vista dos alimentos in natura. A isenção de impostos também para os agrotóxicos. E assim, os agrotóxicos não são agrotóxicos que são produzidos no Brasil, eles são, assim como, né, a gente não produzia todos os carros, a maior parte a gente só monta, também a gente praticamente só monta, tanto do ponto de vista de fertilizante quanto do ponto de vista agrotóxico aqui no nosso país, assim como os tratores. Vem a tecnologia, no caso dos agrotóxicos, vem o princípio ativo, a gente prepara a mistura aqui e vende no mercado interno. E isso é isento. Então, assim, até essa perspectiva, né, do que você falou do agro é tudo, né, o ponto de dizer o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Até o agro é tech, ele é mentiroso, porque não é uma tecnologia brasileira, é uma tecnologia totalmente independente, né, importada. Né? Então, isso também vincula a ter empregos de baixa qualidade, não ter empregos industriais, a não incentivar a ciência e tecnologia brasileira, né? A não ter, portanto, um incentivo às universidades, a ter empregabilidade para quem se forma no ensino superior, a ter um estímulo para ampliar, né, os cursos superiores, porque é isso, ter o agronegócio como, né, o grande motor de desenvolvimento, que empregos que ele gera? Né, gera emprego de mão de obra, quando ele é muito mecanizado, do tratorista, de processamento em algumas unidades de processamento, de caminhoneiros, de pessoas que vão cuidar, né, da lavoura, que hoje é cada vez isso mais mecanizado, mas não gera muita, né, do ponto de vista de trabalho, posto de trabalho qualificado. Acho que esse é um ponto de entender que, bom, esse agro aí, quem ganha, não somos nós que estamos ganhando, né, são algumas poucas pessoas que estão ganhando com isso. E tem um outro ponto que é, essas poucas pessoas que estão ganhando, a maior parte disso são grandes empresas estrangeiras, né? São grandes monopólios, alguns são brasileiros também, porque se você tem, né, para fazer uma dinâmica de distribuição de como funciona, né, a logística, assim, né, a cadeia produtiva no agronegócio, você pode pensar um antes da porteira, que são todos os insumos que você precisa nesse pacote tecnológico. Então, a semente, o agrotóxico, o fertilizante, a maquinaria, né, implementos de uma maneira geral, assim, de tecnologia. Quem controla isso do ponto de vista de produção são grandes monopólios estrangeiros. O que tinha que ter o desenvolvimento brasileiro, tudo foi comprado, né, por esses grandes monopólios. Então, você pega cada um desses setores, você tem 3 a 5 empresas que vão controlar mais da metade desse mercado mundialmente. Então, e isso é importante naquele aspecto que a gente comentou lá no início. O agricultor, né, mesmo pensando aí o agricultor familiar, ele não vai escolher o que vai produzir só pelo, ou para atender a alimentação, ou pelo que ele gosta de plantar, mas porque está disponível de tecnologia, para o que se apresenta para ele como assistência técnica, para o que tem incentivo pelo governo. E é esse pacote tecnológico, até mesmo para a agricultura familiar, que é o mais incentivado pelo governo, através do Plano Safra, que é de quase, né, que é mais de 400 bilhões de reais. Então, mesmo, né, a agricultura familiar, né, algumas pessoas usam o termo, tornaram-se parte expressiva deles, e por isso que não, né, a questão também da produção dos alimentos, né, que a gente consome na mesa não é tão verdadeira, tornaram-se agronegocinhos. E não porque mudou e tal, mas porque é o que dá mais lucro, é o que é pago, é o que tem um pacote tecnológico, é o que é subsidiado pelo governo, etc, etc, etc. Dentro da porteira vai entrar essas limitações. Foi desmontado os programas de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Né? Alguns poucos estados que têm uma presença grande de pequenos agricultores, isso foi mantido. Então isso dificulta você ter qualquer planificação que passe por fora, né, desse pacote tecnológico dessas grandes empresas. A Embrapa também foi sucateada nesse sentido, que tinha como um dos seus papéis também, né, atender, né, esse público que não era atendido por essas grandes empresas. Hoje a Embrapa muitas vezes também foi colocada, por falta de recurso, né, submissa, né, submetida ao interesse dessas grandes empresas. Então, fazendo pesquisa, colocando seu corpo técnico, também, assim como as universidades, submetida a esse grupo de, né, pequeno grupo de monopólios estrangeiros. E você tem o depois da porteira. Então, beleza, foi lá, produziu, pá, colheu, né? Quem que controla a distribuição mundial de café, de açúcar e etanol, de suco de laranja, de soja, de milho, né, também são pequenos monopólios, são grandes monopólios, um pequeno número de grandes monopólios. Quem que pega todo o lucro disso, a maior parte desse lucro? Né, são essas empresas do antes da porteira e do após a porteira. A parte, mesmo para o fazendeiro, mesmo para o agricultor ali, ela é pequena. E por isso também ela vai depender, né, desses grandes... Né, e não estou aqui defendendo, né, grande proprietário de terra, não. Mas ele vai depender também para ganhar muito dinheiro, tanto de todos esses subsídios, incentivos do governo, quanto de uma grande propriedade. Né, porque ele vai ganhar em escala, porque no pequenininho ali é pouco. E por isso que tem uma falência, uma incorporação de muitos pequenos agricultores. Cara, e é tanto absurdo que a gente às vezes fica até incrédulo, né? É, você entender que, por exemplo, produtos que são para exportação não pagam imposto, produtos para consumo interno pagam imposto, para as pessoas comerem no país paga, e para mandar para fora não paga. Isso é muito absurdo, né? Não faz o menor sentido. Assim como tantos subsídios fiscais, tantos incentivos do governo, o que mostra que o setor não é nem um pouco sustentável, né? Exato, boa parte desses ganhos, né? E um ganho também que vai, acho que por outros aspectos, né? É da questão ambiental também, do desmatamento que isso leva, né? Da questão das nossas águas, né? Boa parte, assim, essa exploração de terra, assim, ocorre sob nascentes, né? Reduzindo mananciais, então tem uma implicação, assim, para o conjunto, né, da sociedade também gravíssimo, né? Gabriel, vamos agora mudar um pouco de perspectiva. Já falamos muito do agronegócio, que é uma lástima, né? Uma tristeza para o nosso país, a prevalência desse modelo. Mas falar um pouco de futuro, de uma arqueologia de futuros, né? Que futuros a gente pode conceber a partir das lutas pela terra, dos movimentos sociais e a partir também das comunidades tradicionais, da forma tradicional enquanto os povos originários e quanto os quilombolas, como que tem futuros ali, embriões de futuro que a gente pode trazer para o nosso debate aqui. No Brasil hoje, né, essa dinâmica de luta, né, dos povos tradicionais, né, dos povos indígenas, dos quilombolas, no âmbito de território, né, de serem espaços que impedem, né, esse desenvolvimento, essa monopolização da terra, né, pelo capital, é algo importantíssimo nessa disputa fundiária, né? E em vários desses, e também a luta pela terra, né? De trabalhadores rurais sem terra e a luta, né, de trabalhadores rurais no geral, são demonstrações, né, da capacidade de, tipo, fazer esse enfrentamento, né? E um enfrentamento muito duro, né? Porque ele lida com violência, né? Ele tem um histórico de extermínio, né? E derrotas, esse que é o aspecto, né? Mas também algumas vitórias nesse campo. E que limitam, né, esse desenvolvimento, que ao mesmo tempo tem, né, uma experiência assim, de, em alguns casos, né, e cada vez com maior dificuldade, né, dado ao seu isolamento e também ao desenvolvimento da sociedade capitalista, mas experiências de coletivas, né, de produção, do uso do solo, e isso remete também, né, aos povos indígenas no país. Há uma outra relação com a dinâmica da terra também, né, de não ser somente para o seu uso imediato, né, mas de ter a produção de alimento, mas também ter a sua conservação da capacidade de produzir a largo prazo, né. Acho que isso até entrando no aspecto, né, de falar de arqueologia, né, que isso entra no ponto da Amazônia, por exemplo, da terra preta de índio, né, que se por um lado o desenvolvimento, né, capitalista da agricultura leva ao esgotamento do solo, né, a realidade é essa, por mais que você possa ter experiências sustentáveis, o legado do desenvolvimento da agricultura capitalista no Brasil é de, né, 150, 160 milhões de hectares de terras degradadas. Né? Isso aí vai dar, né, uns 10, 15% do território brasileiro degradado por esse tipo de desenvolvimento. Por outro lado, você tem uma experiência dos povos indígenas que gerou fertilidade, né? Que ampliou a capacidade de produzir. Então, se você plantar hoje, vai estar muito melhor do que quando começou a utilizar aquela área. Né? Então, isso é algo que demonstra possibilidades, né, da relação mesmo, né, com o solo. E outra questão, né, que hoje se desenvolve também ponto de vista mais, né, técnico-científico, mas experiência de agricultura tropical, né, assemelhada aos sistemas que hoje são chamados sistemas agroflorestais, né, ou agroflorestas, porque é algo que também expressa esse desenvolvimento monopolista, né, a partir da Revolução Verde, são as monoculturas, né, e desde o período da colonização também, que é algo que, beleza, tem uma relação com a paisagem do que é a Europa, do que é o clima temperado, mas se a gente olha o clima brasileiro, né, e a agricultura ela é uma intervenção na paisagem, né, então ela é uma intervenção humana na paisagem, no ecossistema natural, a monocultura ela é uma intervenção muito brusca. Enquanto uma agrofloresta ela é o manejo daqueles recursos, tanto para ir aumentando a capacidade de fertilidade e manter isso a longo prazo, sem ser uma devastação daquele meio ambiente e produzir, né, alimentos, fibras, né, madeira, tudo o que é necessário, né, a produção humana. Né, então, de melhorar aquelas condições ambientais e não esgotá-las. Né. Isso sem contar do ponto de vista, né, da mineração, dos adubos sintéticos, como isso causa também, né, um grande custo. Então, acho que essa experiência de relação, né, com a natureza também é muito importante. O outro aspecto é a dinâmica das relações de trabalho, né, que não se baseavam em relações de trabalho de exploração. E aí, para citar um dos exemplos, cito o caso dos mutirões, né, em territórios quilombolas, por exemplo, né, que para poder organizar aquela força de trabalho em demandas de preparo da lavoura, do momento da coivara, né, que é o fato de derrubar para queimar, para preparar uma terra para o cultivo, você fazer isso coletivamente. Né? E aí, o que é algo muito comum, né, que foi muito comum desse período histórico, que se formou como campesinato brasileiro, tem os mutirões de plantio, também tem o de colheita e as festas, né, que se ocorrem no período de colheita. Então, isso é fácil para todo mundo pensar. Que período que ocorrem as quermesses, as festas populares lá? Ah, a festa da pamonha da cidade não sei qual, a festa do milho, a festa do arroz, elas ocorrem quanto? Num período de colheita. Né? Porque isso também é um marco de que, quando você tinha fartura, você tinha essa socialização da produção. E em casos de comunidades quilombolas, né, tinham estudos que demonstravam que, inclusive, esse era um momento também de socializar e quem tinha produzido mais, ou, né, seja na produção animal, seja na produção vegetal, contribuía mais para esses momentos coletivos ou com alguém que tinha uma produção mais baixa, para impedir que você tivesse uma acumulação diferenciada, para que alguém que fosse tendo mais produção fosse acumulando mais e criasse uma diferenciação social no âmbito da comunidade quilombola. Então, assim, o trabalho coletivo e a socialização dessa produção. Isso também é algo de um aprendizado histórico, né, para a gente que vive numa sociedade capitalista em que, bom, se eu ganho mais, é meu, vou aproveitar, eu ganho um pouquinho mais no ano que vem, o contrato, força de trabalho, etc, etc. Você pensa uma outra dinâmica, tanto de trabalhar, né, quanto de como usufruir, né, dessa produção. Eu acho que são, né, alguns desses elementos. Outros aspectos também, né, que teve o desenvolvimento da Revolução Verde de um padrão, né, uma homogeneização de uma biodiversidade genética das sementes. Você tem, por outro lado, né, de povos e populações tradicionais, os povos originários, né, tem um estudo recente da FAPESP sobre a quantidade grandíssima de variedades que foram desenvolvidas, né, de mandioca, e aí eles estudaram, né, alguns povos indígenas, hoje no Brasil, assim, com, né, em um território tinha 300 variedades de mandioca, adaptadas a diferentes aspectos da paisagem, diferentes condições climáticas. Então, assim, uma riqueza, né, gigantesca, né, que trabalha muito mais do ponto de vista da biodiversidade genética, da biodiversidade fenotípica, né, de como se apresenta as características de cada mandioca, para que vai ter o uso, do que é o padrão capitalista de homogeneizar tudo isso. Isso não quer dizer que vai abrir mão de uma que seja mais produtiva. Não, vai ser utilizado. Mas que você tem outras questões que precisam ser consideradas, sobretudo num contexto, né, e para isso um aprendizado importante também, né, de que você tem mudanças climáticas em jogo, né, um percurso de extremos climáticos mais extremos, você tem um padrão, né, um banco, né, de germoplasma, de diversidade de espécies, né, de variedades que podem ser utilizadas, te permite adaptar a muito mais situações, né? Enfim, acho que tem outros exemplos, mas foram os que me ocorreram aqui agora. Gabriel, você pode explicar o que são sistemas agroflorestais? E também queria te perguntar, a gente pode pensar, imaginar um futuro onde uma transição agroecológica seja capaz de alimentar toda a população brasileira de forma saudável, diversa? Como é que você vê isso? Bom, da questão dos sistemas agroflorestais, né, ou agrofloresta, né, essa perspectiva de você conseguir integrar né, na produção, você não vai produzir, pensar o exemplo mais básico aqui do que seriam as monoculturas. Então, eu vou plantar só uma roça lá, vai ser feijão para todo lado. Ou se das grandes monoculturas aí de commodities, soja, a perder de vista, que é o chamado, são os desertos verdes, né? Você olha, você tem uma homogeneização tão grande da paisagem que você olha de satélite ou hora da beira da estrada, você perde de vista, sobretudo quando o terreno, né, o relevo contribui para isso, quando são planos, né? A agrofloresta vai promover no mesmo espaço, você vai ter uma diversidade muito grande de espécies, desde, né, e aí isso pode variar de modelo para modelo, de sistema para sistema, de solo, né, de região para região, é essa que é a questão, né? Ao invés de você ter uma homogeneização, você tem muito mais uma adaptação aos fatores naturais, ao invés de lutar contra eles, você tenta explorar as potencialidades, desenvolvê-las, né, e melhorá-las, né? Porque a agricultura, né, isso vale frisar, nada mais é do que essa interação, essa intervenção humana sobre a natureza. Então, se você não controla, não se coloca a entender os potenciais naturais, suas limitações, né, e como contribuir com eles, se pauta só numa lógica de trazer energia de fora, né, que no caso são os insumos, os combustíveis, os fertilizantes, se incorporando naquele sistema, você enfrenta uma série de limitações. Na agrofloresta, você busca desenvolver isso tudo no mesmo espaço. Então você vai, né, ter a alface, a cenoura, mas aí também vai plantar a bananeira, vai ter um eucalipto para madeira, uma espécie nativa de madeira pode ter ali também, uma fruta, e aí os graus disso, né, e tem diferentes modelos, tem uns que são três, quatro espécies numa área e se desenvolve ela numa escala maior, tem outros aí mais adaptados a uma dinâmica de quintal agroflorestal, de áreas menores, que você tem uma diversificação de espécies muito grande, né? Então vai um pouco nesse sentido. E a respeito da transição agroecológica, né, que seria, no caso da agroecologia, não ter essa utilização, né, desse pacote tecnológico, né, da Revolução Verde, né, e você ter algo, né, que seja mais próximo, né, ao que como funcionam os ecossistemas naturais, eu não vejo como sendo possível isso ser feito, né, dentro da sociedade capitalista, né, porque é isso, o pacote tecnológico está dado, esses grandes monopólios estão postos, eles se adaptam à medida de se inserir no mercado que é chamado, né, de orgânico também, de ter um braço nisso, enquanto cresce, né, a demanda por produtos, né, com essa qualidade deles terem um braço de produção também, né, de sementes orgânicas, de insumos orgânicos, de comércio orgânico, para atender esse nicho de mercado, né, como são grandes monopólios, pensam no mercado como um todo, e isso vai ser sempre um nicho no capitalismo, vai ser algo acessível para a classe trabalhadora, né, para a população brasileira, por exemplo, né, como um todo, vai ser extratos mais elevados de renda, ou pessoas que priorizam isso, né, no seu gasto mensal, né, ou diário ali. Então, acho que esse é um ponto, né? Depende, né, de uma tomada de poder pelos trabalhadores, né, para que se pense em algo como um plano de transição agroecológica, né? E até hoje, né, se estabelece para as experiências que se tem de transição agroecológica, que é isso, ele precisa considerar o estado atual de monocultura, de grande produção, né, não se cancela isso e amanhã vai ser tudo, né, agrofloresta e agroecologia, né? E aí você pensa essa transição. E o fato, né, eu como comunista, né, essa perspectiva de pensar uma sociedade socialista, uma possibilidade de transição agroecológica, ele se baseia também naquilo que seria a economia para nós, né, organizada pelos trabalhadores, pautada pelos trabalhadores, atendendo, né, aos nossos, né, interesses sociais, né, e as condições ambientais também, seria a economia planificada, né? Então, um planejamento da agricultura, então uma transição agroecológica nesses termos, com o que já tem de aporte, né, de conhecimentos tradicionais, o que tem de aporte, né, de conhecimentos, né, mais acadêmicos sobre isso, né, que podem, né, pegar diferentes modelos, diferentes experiências que já são realizadas hoje, né, e planejar a sua implementação, né, fazer os planos aí quinquenais, né, ou estratégias similares para poder ter essa perspectiva e aí pautado em fatores concretos, né, já entrando um pouco no exercício de imaginação. Por exemplo, nos primeiros 5 anos, regiões que sofrem muito com a fome ou que sofrem com esses desertos alimentares, como vamos abastecê-las? De onde vem essa produção? Quais são os solos, né? e climas mais favoráveis para poder fazer a transição, que aí é pegar, o mapa de solos brasileiro, né, pegar a diversidade de clima, o potencial produtivo e olhar isso como um todo. Então dá para pensar onde vai ser mais fácil, onde vai requerer mais desafio, mais investimento de longo prazo, onde já se tem conhecimento para isso ser aplicado, o que precisa ser mantido, né, de produção como está hoje na perspectiva, inclusive, de manter balança comercial, né, de não ter uma perda de empregos absurda, abrupta. Né? Então isso seria um condicionante importantíssimo. Enquanto isso, né, creio que as experiências, né, que hoje ocorrem, né, mais fragmentadas, são importantes enquanto acúmulo, né, histórico, como lugares que agrupam, né, exemplos práticos, porque eles são importantes também para mobilizar as pessoas, né, acredito nisso. Então você vê algo, não ficar só no âmbito do conhecimento abstrato, né, ele também tem uma importância crucial, assim, né, o ver que é possível fazer, né, só que dar escala a isso, aí, assim, eu acho que é inescapável, né, passar por uma luta política, né, que seja radical e revolucionária. Né? Falando nisso, Gabriel, queria te perguntar o que a gente pode trazer das experiências socialistas em termos de reforma agrária, de transformação da estrutura fundiária e como que a gente pode pensar no Brasil. Como a gente poderia imaginar uma reforma agrária no Brasil? Penso que tem uma questão, né, fundiária num primeiro momento, né, para pensar das experiências socialistas assim, né, que e aí as revoluções socialistas elas ocorrem num momento em que se colocava, né, o processo de formação da propriedade capitalista da terra, né, então isso era algo que a população camponesa era muito forte, como a gente colocava, e ela ia em dois sentidos, né, duas possibilidades, né, o Lenin debate muito isso, né, que é a reforma agrária, né, que vai no sentido de potencializar o desenvolvimento de grandes propriedades, que ele chama da reforma agrária prussiana, né, que é o que aconteceu no Brasil na prática, né, então acho que esse é um primeiro ponto importante assim, de ser colocado, né, previamente, que é você incentivar o desenvolvimento das grandes propriedades. Então você vai favorecer a transição daquele cara, que foi o caso do Brasil, por exemplo, que era o senhor de escravos, né, que era o senhor de engenho, que era o latifundiário, se tornar, né, o grande proprietário capitalista da terra. Foi isso que aconteceu no Brasil, de fato. Né? Então teve uma reforma agrária no Brasil, do ponto de vista burguês. Então não é necessário para a burguesia brasileira hoje uma reforma agrária, ela já foi feita. Né? É o que se coloca do ponto de vista da disputa hoje por terra, né, é algo para poder atender, né, demandas, mas que não vão mudar o fundamento da estrutura fundiária brasileira. Vão ser concessões, né, e ainda essas concessões elas ocorrem com muita luta, né, dependem de ações diretas, dependem de ficar muito tempo, às vezes, né, debaixo de lona preta, sofrendo uma série de privações, sofrendo com violências, com ameaças, para conseguir mesmo essas concessões. Mas não está em jogo uma mudança da estrutura fundiária brasileira dentro do capitalismo. Não há debate, né? Não há espaço, não há possibilidade para isso, porque ela já foi feita nesse padrão. E há um outro padrão, né, que ele chamava, né, que o Lenin colocava do padrão, né, dos Estados Unidos, né, que era tipo, de você incentivar o desenvolvimento do campesinato. Né? Então você vai garantir contra os latifundiários, né, no caso, os senhores feudais, né, que as terras sejam dos camponeses. Então, a Revolução Mexicana, por exemplo, é algo que traz esse elemento dos camponeses, do campesinato muito forte para fazer essa distribuição das terras. Então, você vai fazer esse parcelamento, né, das terras. Então, só para citar, né, e aí a partir disso vai continuar tendo desenvolvimento capitalista, né, que vai levar uma concorrência entre eles, uma possibilidade de reconcentração, falência de alguns, né, com proletarização, enfim, todo o desenvolvimento capitalista aí do ponto de vista de concorrência. Mas é importante pegar esse ponto que o Lenin vai discutir, tipo, o que era possível, então, no âmbito da Revolução Socialista. Ou você apoiar um sentido, ou você apoiar outro, né, no momento em que ela ocorre nesse padrão, não como Revolução Socialista, mas como na Revolução Russa, né? Então, de incentivar os camponeses. E depois há ali uma tentativa na União Soviética da coletivização, né? Que aí é algo que é muito polêmico da maneira que se dá. A Revolução cubana, ela vai colocar uma linha também, né, de campesinação, do camponês, né, de favorecimento do camponês, que é algo que é estruturado até hoje. E se a gente for pensar o Brasil, eu acho que esse é um ponto sempre importante, né, sendo muito telegráfico aqui no ponto de vista das experiências, o Brasil ele já tem uma terra hiperconcentrada, né? Você já não tem uma população camponesa do ponto de vista de requerer essa divisão ou não. Então, aqui, o capitalismo ele já fez esse processo de monopolizar a parte significativa do território. Então, esse elemento de você ter, né, a capacidade de centralizar todas as terras, né, da nacionalização das terras, e aí, inclusive, conseguir atender o trabalhador sem terra, quer ter, né, a terra do ponto de vista do assentamento, está garantido. A terra indígena vai ser demarcada, né? O território quilombola vai ser titulado. E ainda vai sobrar muita terra que está, né, sob esse controle privado em grandes propriedades para poder ser desenvolvido do ponto de vista, né, de uma planificação, que é o que a gente estava desenvolvendo aqui, né, falando sobre um plano de transição agroecológica, que aí se dá sobre essas terras nacionalizadas e se dá também com um conjunto ali, né, dos povos indígenas, quilombolas, né, dos trabalhadores, né, rurais dos assentamentos, né, então consegue atender toda essa dinâmica, né, tanto da classe trabalhadora no geral, que assume o controle sobre essas terras, mas dos povos, né, do campo também, que tem uma luta histórica, né, e muito difícil, né, pela terra, né, isso também daria para ser atendido, né, assim que eu imagino um pouco a resolução da questão fundiária, né, brasileira, né? Gabriel, você acha que a reforma agrária proposta pelo Jango ali no pré-golpe de 64, ela teria mudado a estrutura fundiária brasileira, teria transformado as relações fundiárias? Porque aquilo foi um futuro interrompido, né? Já que aqui a gente está falando de futuro, né? A ditadura é muito pensada pelos seus horrores, enquanto processo político, mas também não se fala muito no que ela interrompeu. E essa reforma agrária do Jango era algo que, por mais que fosse limitado, teria um impacto grande, né, no Brasil. Creio que sim. Eu acho que naquele momento era um período em que se disputava como se estruturaria, né, a base fundiária, né, do capitalismo brasileiro. Assim, né? E assim, a gente não teve nenhum processo, né, vitorioso na história brasileira que carregasse qualquer, né, que impusesse qualquer derrota, né, as classes dominantes, e isso representaria uma derrota das classes dominantes. Isso seria, para além da estrutura fundiária, do ponto de vista histórico, de acúmulo de lutas, de potencial de luta para a classe trabalhadora brasileira, incrível, né? Porque você ter uma referência de uma vitória, de uma possibilidade de mudança, e isso num país em que o latifúndio ele é a marca do genocídio indígena, ele é a marca da escravização das pessoas negras, né, ele é a marca do arbítrio, né, do coronelismo, de todo o poder daquilo que representa a classe dominante brasileira ser o mais arbitrário e impedir qualquer possibilidade, né, de participação política, econômica, de acesso à mínima dignidade, né, de trabalhadores e trabalhadoras. O latifúndio representa isso. Ele saiu daquele processo vitorioso com a ditadura empresarial militar e com a derrota de uma reforma agrária. Se a reforma agrária realizada naquele momento, ela representa essa derrota histórica daquilo que foi acumulado. Ela teve uma continuidade, né? Uma continuidade que hoje a gente quase não lembra, que é essa que é a questão do agro é tudo, né? Dessa propaganda, que é apagar esse passado do latifúndio. Mas esse está intrínseco ao que é o agronegócio hoje, porque teve essa transformação pelo alto. Então, eu acredito que sim, né? Uma vitória ali, a gente teria uma outra sociedade brasileira. Não digo que socialista, mas do ponto de vista mais muito mais próxima, né, ou com muito mais potencial de organização da nossa classe capaz de realizar essa tomada de poder. Eu acho que teria sido, sem dúvida, né, uma vitória política importante, né, ainda que é isso, dentro dos marcos, a meu ver, do capitalismo, mas que representaria uma derrota muito importante, né, isso, a grande propriedade da terra no Brasil é um elemento estruturante do nosso capitalismo hoje, né, dependente, né, brasileiro. Então, para você, meu caro, nesse exercício de imaginação política, como seria um Brasil com uma soberania alimentar plena? Como seria o cotidiano das pessoas? Como seria a estrutura fundiária, o acesso a alimentos, a paisagem? Isso seria o Brasil do futuro que é tão propagado, né, e nunca alcançado, né? O Brasil é sempre o país do futuro, mas nunca alcança, né? Nessa perspectiva, o potencial, né, que nós temos enquanto país em termos de natureza, né, em termos de recursos naturais, né, e se dando numa interação, né, de uma perspectiva socialista do uso desse solo para atender, né, os interesses não só do povo brasileiro, né, capacidade de solidariedade internacional que isso proporcionaria para a classe trabalhadora que, né, se ergueria em luta em todo mundo, né? Cuba, que é uma ilha, conseguiu exportar médico aí para todo mundo, né? Imagina o potencial do Brasil, né? Não negando nessa área de formação em diversas áreas, mas do ponto de vista de agricultura e da questão ambiental e da questão da água e da questão climática que isso representaria, né? A possibilidade que a gente já tem na cultura popular brasileira, que a gente tanto gosta, né? Quem tem a oportunidade de viajar, né? Porque nem isso está dado para a classe trabalhadora, para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, né? Tem gente que nasce, cresce, né, e morre sem ter podido conhecer parte do nosso território, mas quem tem essa possibilidade, né, é algo que é sempre muito prazeroso, é poder experimentar a diversidade da cultura alimentar brasileira, é ter isso disponível para todos e todas em todo espaço brasileiro, né, em todo espaço do nosso território. Imagina o quão isso seria bom, né, não ser uma excepcionalidade, mas ser a regra, né, isso está abundantemente colocado. Né, isso ser vinculado a um trabalho, né, uma geração, inclusive, né, de possibilidade de trabalho com todo esse cuidado, né, não só na produção de alimentos, né, mas da natureza e a partir da terra que se produz também, né, fibras, madeira. Então, assim, o vínculo que isso tem, né, com a capacidade de a gente produzir, né, vestimenta, produzir moradias, né, de qualidade, né, ter garantido, né, o acesso à alimentação, resolver também, em parte, né, o problema urbano, né, porque se você consegue ter uma ocupação do território, que ela não é dada só por soja, né, em larguíssima escala de um único proprietário, mas dividir isso no território, o potencial de emprego de qualidade que isso gera promove também uma reorganização, que não precisa ter uma hiperconcentração, né, em megacidades, que muitas vezes inviabiliza, né, uma qualidade de vida também. Né, eu acho que isso de poder fechar circuitos, né, algo que durante a campanha, né, você chegou a citar da Lei Candir, mas que a gente falava muito, que era, né, da semente ao prato, né, então conseguir organizar, né, um sistema, né, de produção que garanta, né, desde a produção de todos os alimentos que permitam a alimentação de qualidade de toda a população brasileira, mas que isso também chegue nos bairros, né, através de restaurantes populares, né, que vai garantir, né, que nas creches também, que nas escolas, que nas universidades, isso, né, que próximo aos locais de trabalho, que isso represente, né, que a alimentação seja algo comum, acessível, né, que faça parte, assim, de um bem comum, né, que não seja algo que a gente tem que reservar boa parte do nosso orçamento para poder comer com qualidade, né, que isso faça parte de ser também, né, um serviço público, porque nada mais, né, é fundamental do que garantir uma alimentação de qualidade, é uma necessidade biológica básica, né, que, sei lá, assim como o sono deve ser assegurado, né, a gente, né, comenta aqui, ah, qual que é o seu estresse biológico que te deixa, né, pior, né, mais estressado. O meu, por exemplo, é o do passar do horário de comer. Imagina as pessoas que vivem com a fome não por conta de uma dificuldade de horário ou um dia de trabalho, mas que isso faz parte, né, do seu cotidiano, né? Então isso é algo que, né, não precisa fazer parte da nossa realidade, né? E que isso implica também em de ter um espaço, né, um ambiente de natureza e de agricultura que vão ser também muito mais prazerosos, né? Para vivência, para convivência, para participação, para integração nesses espaços, né? Você, como marxista, acha que tem um risco de cair em certo idealismo? O que você acha dessa ideia de imaginar futuros? Eu acho interessante, acho que essa influência que teve, né, o realismo capitalista, acho que é algo que teve um Revolution, né, que é um outro podcast, né, Zamiliano, Diego tocavam, que eu achava bem interessante, que foi com o Dom L, né, que no álbum, no RPA 2, ele comenta isso, né, que o Mark Fisher foi uma influência importante para poder fazer aquele álbum, que em várias das músicas tem esse exercício de imaginação do futuro, né, em muitas delas, inclusive, imaginar até o processo de tomada de poder, que você tem um processo de acomodação, né, da classe trabalhadora dentro do capitalismo, da cooptação, do que vai se apresentando como esquerda hegemônica, de aceitar, né, hoje o que é o capitalismo neoliberal como dado, como única realidade possível, que é fundamental você, né, imaginar que não, é possível fazer diferente disso. Isso também é um motor de ação, a meu ver. Né? Não acho que sou idealista quando isso não está articulado com uma análise concreta da realidade e com a necessidade de criar, portanto, planos ou formas de ação que te vinculem ao que é essa realidade hoje e ao que você imagina de futuro. Né? Porque aí também pode criar um ponto de inércia, né? Porque convivo nessa realidade que é uma merda e, ao mesmo tempo, sento e idealizo, né, abstratamente uma outra realidade. Mas ter essa possibilidade, nesse caso, por exemplo, da alimentação, não aceitar como natural as pessoas passarem fome, ou não aceitar como natural o agrotec, o agropop, o agrotudo, também é um potencial mobilizador. E também é um potencial, e também é parte, né, uma maneira de fazer uma análise concreta, que pressupõe uma análise histórica, que, portanto, exclui a naturalização, que é isso que a classe dominante quer fazer. Né? Colocar como essa ordem a única possível é naturalizar. Não, é natural que a gente chegue aqui, que o capitalismo seja o máximo desenvolvimento da sociedade, que as coisas funcionem assim e não dá para mudar isso. Então, esse exercício, né, de projeção, né, acho que ele é fundamental. Né, e ele parte da ação. Né, e essa é uma capacidade, inclusive, que diferencia, né, a nossa humanidade, né, o nosso ser humano, né, que é essa capacidade de ter o por teleológico, né? Pensar o que a gente vai fazer antes de agir, né? Então isso, né, no ter o horizonte é fundamental. É óbvio que isso é muito mais potente quando as experiências elas são concretas. Então, quando se tem a Revolução Russa, por exemplo, né, que é uma dimensão, a organização de trabalhadores, o crescimento de partidos comunistas, trabalhadores, olha o que os russos fizeram lá. Vamos fazer isso no Brasil também. Começa, né, o anarco-sindicalismo, transforma-se em partido comunista. Mas, né, creio que no período muito árido que a gente está, de derrota e de ofensiva da burguesia, né, esse exercício de imaginação ele é fundamental. Gabriel, agora para finalizar de verdade, queria te pedir indicações, primeiro, das lutas, onde estão as lutas acontecendo. Quem se interessar por esse tema, onde pode procurar saber que tipo de lutas estão sendo travadas nesse momento, e também indicação de livro, de filme, de materiais que você acha interessante para a continuidade desse assunto, para além da nossa conversa. Penso que as lutas, assim, né, como a gente estava comentando, né, elas têm esse aspecto hoje fragmentário, então parte muito partir do momento em que, né, nessa questão de território, de alimentação, onde você está inserido, entender, procurar, né, ocupações que estejam de terra urbana ou rural, que estão ameaçadas de despejo ou que desenvolvem algum trabalho, né, ou algum trabalho desse também de circuito curto alimentar, né, ter perspectivas nesse sentido para se aproximar, são caminhos. E óbvio, né, enquanto comunista, enquanto militante comunista também, né, a perspectiva de organização, né, é partidária também, acho fundamental, que também é uma das maneiras, né, de buscar integrar, né, essas diversas experiências fragmentárias, mas isso também vai da vontade, né, do interesse, né, do desejo também de cada um no momento, né, mas acho que vai por aí um pouco da linha. Acho que de recomendar para entender, que é muito bom, assim, acho que de leitura tranquila, né, a questão fundiária brasileira, e com exemplo concreto, né, da região do Araguaia, que é um estudo do Ottaviani, que se torna um livro que chama A Luta pela Terra, que é muito interessante, passa por esses aspectos da ditadura que nós colocamos aqui, né, com essa integração da propriedade, né, numa perspectiva pré-capitalista, e como ela se torna também depois, né, capitalista, e como nesse meio os trabalhadores, né, rurais, os camponeses, né, os povos indígenas estão sempre perdendo, né, e sofrendo com violências nesse processo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que de recomendação de documentário tem esse que eu comentei da corda no pescoço, que mostra um pouco nessa integração da agricultura familiar com os monopólios da agricultura, né, da agroindústria do frango. E aí acho que tem um aspecto legal também de entender, porque a gente pode falar, né, quando vai tratar de agricultura, fala da questão fundiária, mas é importante também tratar da relação de trabalho, né, então da quantidade de trabalho escravo que é encontrado, mas tem um documentário também muito bom que fala da exploração de trabalho, da quantidade de acidentes de trabalho, né, e de como é um trabalho extenuante dentro dos frigoríficos, né, que chama Carne e Osso, né, que também é um documentário da Repórter Brasil, e aí que investiga várias pessoas que foram acidentadas ou que perderam a capacidade de trabalhar pelo esforço repetitivo dentro das indústrias, e aí é importante fazer uma relação, né, acho que esse entra na indicação de que, ah, beleza, essa é uma das agroindústrias que mais cresceu e que mais conta aí no PIB brasileiro, por exemplo, né, no crescimento do PIB brasileiro, mas olha sobre a condição de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras que se dá dentro das suas plantas industriais, né? Também acho que é algo interessante aí. Gabriel, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela disposição em conversar com a gente e expor com tanta profundidade temas tão importantes e delicados. Te agradeço demais. Vou deixar na descrição do episódio os links dos materiais que o Gabriel comentou aqui, tá bom? E queria deixar aqui registrado 3 agradecimentos antes da gente passar para os recados finais, que são o Thiago Linhares, que me apresentou ao projeto do Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, também que foi muito importante para colaborar na produção desse episódio, e a Malu Cortez, que me apresentou o Daniel Santini, também no episódio da Tarifa Zero, episódio 3, queria agradecer a ela pelo apoio e também pelas informações que ela passou na colaboração. Gente, é isso, vamos ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu demais, Juliano. Vida longa e futuros imaginários. Esse foi o podcast Futuros Imaginários. Se você puder nos apoiar para garantir a sustentabilidade desse projeto, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo em apoia.se/futurosimaginários. Entra lá e confere as recompensas exclusivas para os apoiadores. Curta, compartilha, manda para os amigos e ativa o sininho para receber notificações dos próximos episódios. Segue a gente no Instagram, @futurosimaginários. E se você tiver sugestões, ideias, comentários, manda para a gente em futurosimaginarios@gmail.com. Esse episódio foi gravado no Salve Estúdio, @salve-salve-estúdio. Até o futuro.